A Igreja Assembleia de Deus promove Escola Bíblica Dominical. Venha e participe todos os domingos, às 9 horas da manhã, em nosso templo sede, na Rua Silveira Martins, número 506. Temos escola bíblica para adultos, jovens e crianças. Participe e seja um vitorioso em Cristo Jesus. E ficou a arca do Senhor em casa de Obed-Edom, o geteu, 3 meses, e abençoou o Senhor a Obed-Edom e a toda a sua casa. Então avisaram a Davi, dizendo: abençoou o Senhor a casa de Obed-Edom e tudo quanto tem por amor da arca de Deus. Foi, pois, Davi e trouxe a arca de Deus para cima da casa de Obed-Edom, a cidade de Davi, com muita alegria. E sucedeu que quando os que levavam a arca do Senhor tinham dado 6 passos, sacrificava ele bois, carneiros cevados. E Davi saltava com todas as suas forças diante do Senhor. E estava Davi cingido de um éfode de linho. Assim, subindo, levavam Davi e todo Israel a arca do Senhor com júbilo ao som de trombetas. Que ele mesmo sonhou para mim. Bom dia, meus amados irmãos. Com esse texto das Sagradas Escrituras, de 2 Samuel, capítulo de número 6, a partir do verso 11, nós estamos dando início à nossa programação. Quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus e dizendo que logo mais, em nosso templo, ali na Silveira Martins 506, nós teremos a nossa escola bíblica dominical. Nós estamos estudando nessa manhã de domingo, do dia 27 de janeiro de 2013, a lição Elias e os profetas de Baal. O texto áudio que foi baseado a esta lição está em 1 Reis, capítulo 18 e verso 21. Então, Elias se chegou a todo o povo e disse: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segui-o. Se é Baal, segui-o. Porém, o povo lhe não respondeu nada. A verdade prática desta lição diz: o confronto entre Elias e os profetas de Baal marcou definitivamente a separação entre a verdadeira e a falsa adoração em Israel. Deus é fiel. Isso é hoje de manhã. Ah, meus irmãos, venha para a casa do Senhor. E essa lição é de adultos, mas tem também as classes infantis. E à noite, o grande culto em caráter público. Nós sabemos que esse culto tem vindo muitos irmãos, muitos amigos, e eu tenho certeza que hoje à noite não vai ser diferente. A bênção de Deus, ela estará ali. Nossa igreja, Assembleia de Deus, aqui na Silveira Martins 506, também nos bairros da nossa cidade. Em vários bairros, hoje à noite, temos os cultos aonde o povo de Deus se reúne. Ali no bairro Atlântico, no bairro Presidente Vargas, no bairro União, nós teremos também essas reuniões hoje à tarde no Linho. E eu creio que esse povo do Senhor, lá no Jabuticabal, um grande culto. Falar em Jabuticabal, terça-feira, o Eugênio, nosso evangelista encarregado da congregação, esteve de aniversário. Meu carinho, meu abraço e as mais ricas bênçãos de Deus sobre a vida desse servo do Senhor. Atenção, amados irmãos, em Paulo Bento. Daqui a pouco, o pastor Pedro Valentim, juntamente com os irmãos que são encarregados da congregação, vão estar aí juntamente com os irmãos. A partir das 9 da manhã, o grande culto aí de bênção para a vida dessa comunidade. Os vizinhos, os amigos, as pessoas que queiram fazer uma campanha de oração conosco, você venha para os cultos, traga o teu pedido de oração e aí na congregação, os irmãos, eles vão estar orando por você. Já na quinta-feira que vem, aí estará ministrando a palavra de Deus na cidade de Paulo Bento, o pastor Elvio de César. Vocês convidem os vizinhos, os amigos, nós vamos orar por o povo, vamos ungir os enfermos. Deus determinou que nós usássemos os dons de curar também. E aí então dia 31, Paulo Bento, pastor Elvio, estará ministrando a palavra do Senhor. E nós vamos nesse momento convidar aqui que está conosco o evangelista Ezequiel Nascimento, ele que está trabalhando na área da música. E nós queremos, Ezequiel, que você nos fale como está sendo os primeiros momentos desses novos alunos e também sobre as aulas do discipulado. Já estamos dando prosseguimento durante o mês de janeiro e vamos continuar por alguns meses ensinando o povo de Deus. A paz do Senhor aos nossos amados ouvintes, a paz do Senhor, a igreja do Senhor, a paz do Senhor, pastor Geraldino, é um prazer nós estarmos aqui nesta manhã junto com a sua pessoa, nesta grande programação de todos os domingos pela manhã, para falar um pouquinho sobre as aulas de música. Nós somos gratos a Deus, junto com o irmão Oséias, com o irmão Flávio, pela quantidade de pessoas, pastor, que estão realizando esses cursos de música. Já iniciamos, já fazem dois finais de semana, e nós temos um número de alunos de mais ou menos 30 a 40 alunos que estão ingressando logo em seguida já na nossa banda. Então a banda vai dar uma boa de uma crescida aí para esses próximos dias. E nós deixamos então esse convite ainda. Você pode entrar, é claro que você vai ter que correr um pouquinho mais. As aulas estão sendo feitas às segundas-feiras à noite, às 19h30, e aos sábados pela manhã e pela tarde. E nós deixamos esse convite aqui, são aulas de música da parte teórica e parte prática para clarineta, para saxofone, para trompete, para trombone de vara. E os irmãos estão muito felizes e nós estamos felizes também. Então deixamos esse convite. A partir de 12 anos de idade, as aulas são gratuitas para estes instrumentos. Kel, e outra coisa que eu gostaria de que você pudesse trazer, a despeito de já estar bem amplo falado sobre essa questão das aulas, que é uma bênção, eu quero que também você fale sobre o discipulado, porque o discipulado não tem plano B. Ou você faz evangelismo, ou você ensina e mostra a verdade da palavra para que eles produzam mais ovelhas dentro do reino, não tem outro jeito, foi ordem de Jesus. E como você está vendo as aulas do discipulado? Ok, pastor Geraldino, muito boa essa colocação sua. Uma vez que Jesus disse, ide e fazei discípulos. Então a nossa missão como igreja é ir e fazer discípulo. E nós iniciamos há duas semanas já. E Deus tem nos abençoado porque os irmãos têm vindo para esse curso. Agora você que não tinha conhecimento, você que não sabia que esse curso existia, o convite é para você também que está iniciando a sua caminhada de fé ou que gostaria de conhecer mais sobre a palavra de Deus. É um ensino básico da palavra de Deus, é um ensinamento para você dar os seus primeiros passos de fé ou para você fortalecer a sua fé no conhecimento da palavra de Deus. Não há como você crescer espiritualmente se não for pela palavra de Deus. E nós temos visto, junto com o irmão Olavo, junto com o irmão Hércules, com o nosso querido professor Maurício, o crescimento dos irmãos que têm feito esse curso. Ano passado, alguns casais que fizeram, eles consertaram a sua vida como casal, como família, irmãos desceram ao batismo, e quem faz o discipulado, irmãos, ele tem uma grande chance de nunca se desviar dos caminhos do Senhor. Muito obrigado, pastor Geraldino. Então fica esse convite, né? Discipulado, às quintas-feiras, às 19h30, ali no subsolo. E também nós queremos aproveitar para comunicar a todos os obreiros Inclusive, nós temos feito alguns contatos e com pessoas que têm procurado a igreja a respeito do nosso curso teológico. Então pode sim, irmãos de outras denominações que queiram fazer o nosso curso SECAD, o nosso curso teológico. Nós vamos iniciar as aulas logo no mês de março, mas o dia 18, até o dia 18, nós precisamos fazer a inscrição desses irmãos e também passar valores. Nós temos condições de fazer o curso básico, o curso médio e o bacharel em teologia. Então, os irmãos que queiram fazer esses cursos teológicos, vocês podem fazer contato conosco através do telefone 2106-1123, segunda-feira, a partir das 9 da manhã, já estão ali o expediente aberto. E também você pode sim falar com o nosso diretor do nosso curso, pastor Adão Esmilindro. Ele está dando o expediente, atendendo o povo na sua sala, e você pode vir ao templo e buscar maiores informações. Estamos à disposição dos irmãos e também das pessoas que queiram e estão interessadas em fazer um curso teológico, tanto básico, médio, como o bacharel em teologia. Queremos mandar nosso abraço aos irmãos de Itatiba do Sul. Daqui a pouco nós estaremos chegando aí na cidade de Itatiba para dar um abraço ao nosso querido pastor Antônio Chimileschi, que está aniversariando, uma grande concentração de irmãos, o povo de Deus chegando, e nós queremos ouvir um cântico de adoração a Deus e também para o elevo espiritual de todos os aniversariantes, aqueles que nós não temos os nomes, aos irmãos que estão nos bairros, nas congregações, você que é um evangelizador anônimo, receba o meu carinho, meu abraço, em o nome de Jesus. Ovelhas juntas no aprisco, eram 100 ovelhas que a amante cuidou. Porém, numa tarde, ao contá-las todas, lhe faltava uma e triste chorou. As 99 deixou no aprisco e pelas montanhas a buscá-la foi. A encontrou gemendo, tremendo de frio. Curou suas feridas, pôs logo em seus ombros e ao redil voltou. Pois é, meus amados irmãos, é uma alegria. A gente sente a presença do Espírito Santo de Deus e nós queremos dizer que a Igreja do Senhor, a nossa Assembleia de Deus, está aí nessa cidade de Erechim e em todas as congregações. Os irmãos amados que estão aí no interior, aos amados que estão em São Valentim, eu penso que domingo passado me escapou, não é? De mandar um abraço a esse povo querido, mas hoje, com muita alegria, nós estamos enviando nossos carinhos aos irmãos, ao povo de Deus, evangelista Sérgio, e a todos os queridos que estão sintonizados nesse grande e vasto campo de trabalho. Nós também queremos convidá-los para amanhã, dia 28, aqui na nossa cidade, no nosso tempo, a primeira reunião geral para todos os obreiros. Então, você que está em casa, você que é um obreiro da casa do Senhor, uma mulher de Deus que tem uma atividade na casa do Senhor, você vem amanhã com o seu encarregado e nós queremos a presença de todos os irmãos, todos os encarregados de congregação com seus liderados, e tragam também o texto áudio. Nós queremos ouvir o texto bíblico por cada congregação. Eu sei que vai ser um momento muito especial. Pastor Irno ele que é o pastor e presidente da Aratiba, o cantor Adriano, eles estarão conosco nessa noite, aonde estaremos reunidos para adorar a Deus e falar do trabalho do início de ano, das notícias e também das tarefas que nós estaremos tendo durante o ano de 2013. Vamos, nesse momento, a uma palavra de Deus. O texto que nós fizemos leitura, ele narra que Davi, após assumir o reinado, ele armou uma tenda em Jerusalém para conduzir de volta a arca do Senhor. E nós, e vocês que conhecem a palavra de Deus, sabem que na condução da arca, talvez sem muita informação, porque essa arca estava 70 anos fora do seu lugar, e muitas vezes os anos, eles vão trazendo para certas pessoas uma forma de acomodação e de descuido com o sagrado. Não estou dizendo que os antigos, os que começaram primeiro do que nós, sejam relapso, não é isso. Mas eu estou falando que a arca, ela ficou 70 anos longe do seu lugar de adoração. Foi quando Ofni e Finéias enfrentaram os filisteus, lá no capítulo de 1 Samuel 4, verso 3, verso 11, aqueles moços perversos achavam que a presença da arca no combate seria a prova da libertação deles. E eles não imaginavam que Deus não estava mais com as suas mãos estendidas sobre aqueles atos perversos que eles praticavam. E a arca foi tomada, ela foi jogada a segundo plano, mas agora Davi, com o seu sentimento mais puro, retoma o sentimento de conduzir a arca para o seu lugar. Na ilha de Nacon, aquele moço Uzá tocou no carro, tocou na arca, porque a arca não era para ser conduzida em carro novo, não era para ser conduzida por bois, e o Davi não cuidou desse detalhe, e os homens fizeram um carro novo, fizeram uma forma de conduzir nova. E aí a presença de Deus, ela também que abençoa, que ajuda, ela também mata. E alguém tocou na arca e ficou morto, deu ruptura. E o Davi ficou com um grande e profundo sentimento de tristeza. E a arca ficou na casa de Obed-Edom. E ali, o rei Davi voltou para a casa de cabisbaixos e começou a examinar toda a forma correta em trazer a arca. E vocês que leram comigo, que ouviram a leitura, sabem que ele começou a retomar a caminhada da arca com precisão, todas as ordens estabelecidas por Deus. E a arca significa a presença de Deus. Você que me ouve e a todos aqueles que estão me ouvindo, nós precisamos desesperadamente da presença de Deus. A arca hoje é você. Você é a arca de condução. Você que leva a presença de Deus para a sua casa, para a sua família. Se você um dia viveu essa experiência com Deus, se você um dia teve na tua vida a bênção de Deus, você é um condutor da arca do Senhor. Agora, saiba que para essa arca produzir, ela abençoar, ela tem que estar sendo conduzida baixo a orientação de Deus. Uma das cenas que me comove muito é que Davi, naquela euforia, naquele momento de alegria, conduzindo a arca, e a esposa de Davi, a Mical, ela não estava junto. E veja, quando a pessoa não está caminhando no mesmo sentimento, ela deveria, como esposa, ser aquela mulher que acompanhasse o seu marido, que estivesse dando a ele a sustentação, até para livrá-lo das tentações. Ela ficou no palácio e pela janela, lá no versículo 16 do capítulo 6 de 2 Samuel, diz a Bíblia que Mical, filha de Saul, estava olhando pela janela e vendo o rei que ia saltando diante do Senhor, desprezou no seu coração. Ela como que olhasse e dissesse no seu coração: que feio o rei da nação caminhando, saltando, fazendo feio diante do povo. Se ela tivesse só feito isso no coração, mas o Davi, voltando do culto para dentro de sua casa, aquela mulher que não era sábia, porque ela não edificara nada com a sua atitude, você abre a tua Bíblia, está aí no versículo 20. Saiu a encontrar-se com Davi, em vez de abraçá-lo, em vez de honrá-lo, em vez de dizer para ele palavras de afirmação, ela disse: quão honrado foi o rei de Israel, descobrindo-se hoje aos olhos das servas de seus servos, como sem vergonha se descobre qualquer dos vadios. Veja, a esposa se referindo para o seu esposo. E como uma ação gera uma reação, o Davi passou do espiritual para o confronto. Imediatamente ele disse: olha aqui, Mical, perante o Senhor que me escolheu a mim, antes do que a teu pai, a toda a tua casa, mandando-me que fosse chefe sobre o povo do Senhor, sobre Israel, perante o Senhor eu tenho me alegrado. E ainda mais do que isto, me envelhecerei e me humilharei aos meus olhos, e das servas de quem falaste, delas serei honrado. E Mical, filha de Saul, não teve filhos até o dia da sua morte. Minha irmã, você que é uma mulher sábia, você que é uma mulher de Deus, você vigie, você te porte com sabedoria, porque você também é uma condutora da arca. E tem muitas casas em falências, tem muitos lares destruídos, porque tem homens que não entendem o chamado da sua esposa e tem mulheres que não entendem o chamado dos seus esposos. O Davi feliz, alegre, quantas mulheres querem vir para a igreja para adorar a Deus, e esse marido com seu coração perverso indo limar, lhe desferindo palavras pejorativas a respeito do seu sentimento. E quantos homens que gostariam de fazer mais para Deus, às vezes são impedidos por uma mulher que só lhe desfere palavras de desconforto, palavras de desânimo, palavras de censura. E eu quero que você saiba conduzir a arca de Deus, que é você, com sabedoria. E nesse momento eu quero orar contigo para que a bênção de Deus venha sobre a tua casa, sobre o teu ministério e sobre a tua vida. Soberano Deus que estás nos céus, nós sabemos que trazer uma mensagem como esta numa manhã de domingo, ela vai de encontro a muitas pessoas que precisam, Senhor, tomar decisões. São verdadeiras arcas que conduzem à presença de Deus por onde andam. Pai, permita que essa condução seja com sabedoria, com inteligência, que homens e mulheres possam ser abençoados e possam produzir alegria, vida e não morte com as suas atitudes. Eu oro, Senhor, e entrego a igreja de Cristo Jesus na face dessa terra. Oro pelos cultos que teremos durante a manhã de hoje, à tarde e noite, a nossa reunião do dia de amanhã. Ó Deus, entrego os milhares de ouvintes que estão ouvindo a nossa programação, aqueles que estão doentes, aqueles que estão tendo problemas, aqueles que estão vivendo, Senhor, essas dificuldades que talvez Mical viveu, a censura, encontrando só defeitos. Ó Deus, permita que essa mulher possa passar a ver valores dentro da sua casa, no seu lar. Que esse homem que hoje só discrimina, só censura, possa passar a ver na esposa, na família, uma família adoradora, uma família que traz a presença de Deus para a sua vida, para a sua casa. Em nome de Jesus, nós oramos ao Deus dos céus, agora e sempre. Amém e amém. Frutos, montanhas, mares, sol, luz.